autorizado que não é, chamando a torre agora em 1862. 26. Salvador, gol 805. Boa noite, 805. Chame no marcador externo com trem embaixo travado. Tá lá. 7. 024, stand 11 with information. Bravo, request clearance. Lisboa, Falcão 370. Airport call 024, stand by for ATC clearance, please. Stand by. Checando o trem, livre pouso, vento 1 no 0 graus, 14 nós. Perdão, 8 nós. Noite 05 no solo aos 32, livre à direita, prossiga Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, no voo no 805. Report call 024, ready to copy. Go ahead, 024. Portugal 024, clear to Lisbon, flight level 370, the first airway, Upper Zulu 10 up to Natal, after of November 873 up to intel position, and after that you check the route with the receive center and follow in accordance to the flight plan route. Take off runway 10 to left turn to Puka departure and Zipa transition, transponder 5152 and departure control frequency 119.35. Read back please. Lisbon, for the way up to 102 Natal, then up to the way 73 Gold. Cutway 10, book a departure, then Zipa 5452 on its cork, 119.35. And just to confirm, flight level 370 to Lisbon, cleared, okay? Airport call 024. This is flight level 370, airport call 024. Okay, call me ready for pushback and start up. Okay. Salvador, boa noite, objeto 5837, no ILS, trem baixado, checado, visual com a pista. Boa noite, QNH10 no 4, o vento é 100 graus com 8 nós, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10 com 104, FJ 5837. Controle Salvador, boa noite, 3600, passando 170, informação Bravo. 3600, boa noite, aciona identificação, chegada Mari, desça via até o nível 060. Via chegada Mari, aí e via até o nível 060, 3600. Controle Salvador, o voo no 643. O número 643, aciona identificação. Dessa via, chegada Bonfim até o nível 040. Corrija até 4.000 pés. O ajuste no 014. Voo no 643, identificou via chegada Bonfim até 4.014. Voo no 643. E37 no solo aos 36, libere a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 612. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 612, vai abrir 5837. 64, desça para 2000 pés, está autorizado sinal LS, reforço localizador estabilizado. Porta lá, localizador de LS, X-ray. Descendo para 2000, confirmando 1500. Colo 0 no 4, ajuste. Colo 0 no 4, obrigado. Zero, desça para 2000 pés. Corrijo, desça para 3000 pés. Número 2 na aproximação, reporte localizador. 3000. O gol no 643 vai reduzir para 2100 nós, descendo até 4000 pés, é o número 3 na aproximação. 2100 para 4000, número 3, o gol no 643. Salvador approach, good evening, 35344, Destiny 0195, descent to 170, receive information tower. Trip 5344, Skok identity, descent to level 050, Mike arrival. Trip 5344. At 5 arrival, Mike arrival, descent to 050, Skok identity, 5344. No 643, subvetoração, curva à direita e vai na proa 230. Caso de falha de comunicações, vou passar a magnética 120 de cima, reassume a navegação e completa a final LS. Gol no 643, direita 230, em caso de falha de comunicação, confirmando Timbra 220. Na magnética 120 de cima, gol no 643. Afirmativo, ao cruzar 120 de Simbra, reassume a navegação na proa de Simbra e completa o procedimento LS-X-Ray. Ok, intercepta 120 de Simbra e completa o X-Ray, 1643. Trip 53, double 4, reduz speed, 2509. 2509, 353, double 4. Informação, bravo. Boa noite, noite 05, copia o 370 para Natal. Copia. Boa noite 05, autorizado para Natal, nível de voo 370, pela Presulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é o 0, perdão, o transponder é 5151 e o controle opera em 119 decimal 35 Codex. Autorizado Natal 370, via Upper Zulu 10, decola da 10, com curva esquerda na Puka Zipa. Aciona 5151, controle 1935. Correto, chama para o puxo e acionamento. Chamará. No localizador com a pista vista, gol no 7 no 4. 7 no 4, complete final LS, chama na torre no 8, meia dúzia. 3, desça para 3 mil pés. Ajuste a altímetro no 0 no 4. 1643, descendo para 3 mil, com 1014, 1643. 4, autorizado pouso na cabeceira 10, o altímetro 1014. E o vento é 1010 graus com uma dúzia de nós. 7, livre pouso na 1-0, baixado checado do 1714. E 5-3 double fog, reduce speed to 210 knots. We are now 220 knots, 3-5-3 double fog. Esquerda, proa 190. Esquerda 190, gol no 643. Esquerda agora pro 160, reporte localizador estabilizado. Esquerda 160, reportará estabilizado no localizador, gol 1643. Desça para 2000 pés, 10 no 4, ajuste. Para 2000, 10 no 4, gol 1643. Trip 53, double fog, send to 3000 feet, altimeter 1014. 1014, setting descend 3000 feet and reduce the approach speed to 53 double fog. That's primary, we reduce the speed to 170 knots. 1603504. O 643, esquerda pro 130 até interceptar o localizador. Esquerda 130 até onde o localizador, gol no 643. Localizadores de Zalca Pista, tanto 3600. 3600, complete final LS, chame a torre, frequência 1-8-6-12. Torre Salvador, 1-1-8-6, tanto 3600, uma boa noite. Boa noite. No solo, ao 50, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05. Trip 53 double 4 for for space turn left heading 040 53 double 4 left 040 53 double 4 noite, eu passei 226, passou no 60 para 157. Desde a Serra, passado e travado, visual. Está 3600, boa noite. Está livre pouso na 10, o QNH 1014, vento é 1110 graus com 8 nós. Livre pouso, pistão no 0, está 3600. Elements locked, Liza, 3-5-2-4. At Santa Maria, VV 22 approach speed, 6-5-3-4-4, descend to 2000 feet, altimeter 1014. 1014, 2000 feet, I return to approach speed, 5-2-4. Salvador, o gol 1606. 1606, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Paciente da Bravo, desce pro 060 na Mari, gol 1606. 3-2-6, pode vai direto, tá? Autorizado, 3-2-6. Tá, obrigado. ILS 5-3-4, complete LS X-ray approach, contact the tower, 1186. 1186, 5-3-4, good night, sir. Volo 643, complete LS, chama na torre, 1862. Volo 643, chama na torre, 1186. Salvador, gol no 643, passou o externo, trem baixado, travado, visual. Boa noite, aguarde pista livre, ou reporte na DA, o no 643. O tráfego à sua frente acaba de trocar, cabeceira. O no 643. Confirmando a guarda na pista livre, então reportará na DA, 643. O 3600 da Tano, solo 54, agilizando por gentileza a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette para o portão 4, agilizando já de bro, 3600. O no 643 da Gol, livre pouso na 10, o vento 1-10 graus, 8 nós, QNH 1-0-1-4. No 643, pouso livre na 10, Gol no 643. O 3600, agradeço a agilidade. Sempre à disposição, boa noite. Adotar, good evening, 3-5-2-4, Automark, and passing in Lane Gear, down and lock, reducing. Good evening, 3-5-3-4-4, stand by for landing clearance. He's standing by, 5-2-4. São 3D26, desça para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, está autorizado no final LS. O ajuste altímetro no 014. Direto para 2000 pés, com 1014, vai reportar estabilizado, está 3-2-2-1. Gol no 606, desce e mantém 3000 pés, o ajuste altímetro no 014, número 3 agora no procedimento. Reporte localizador. 3000 pés, com no 014, gol no 606. 43 no solo 56, por gentileza, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e chame antes da taxiway Juliette. Agilizando na Alfa Samara antes da Juliette, voo no 643, está ligando à direita. Muito bom, a entrevista é a 024, stand 11, request push and start. Clear to push back and start up, call me ready for taxi, QNH 1014. No push and start, call ready for taxi, QNH 1014, signal 024. 35344, clear to land runway 10, QNH 1014, departure control, QNH 1014, the wind is 119 decimal, the wind is 110 degrees with 8 knots. Copy, QNH 1014, runway is 10, clear for push and start, call ready for taxi, signal 024. Clear to land runway 1035344. Okay, just to confirm, 35344, the wind is 110 degrees with 8 knots.